Vem de Mário, vem. Essa é pra tomar cachaça, velho. Essa é top. Vamos encher. Olha agora. Tem alguém bebendo aqui? Tem. Vem assim, ó. O pai. DJ Palme. Você é barril, velho. Olha isso.